09, decola o sumo 2, chame o controle 120, versão 8. 208, uma boa noite, obrigado. Valeu, boa noite, bom. 1099, passando o meu pé, você escuta. Boa noite, quanto a cordial, estima DG3, 60, apoio 2006, me leva. A 2000, leva pro 360, olha lá. 1099, chame centro e sul de frequência 128.8, alternativa 35.3. 3, boa noite, Vista Via, chegada da Palmeira de Ono, para o nível de 0050. Boa noite, esse é o dia, chegada ao Bomel de ONU para o 060. Azul 9263, pista via para 2000 pés, ajuste 1019. Autorizado sinal do procedimento em linha X-Ray da pista 0, reporte estabilidade. Via para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado o ILS X-Ray da pista 0. Azul 9263. 4662, segue como número 2 na aproximação. Pista via para 2000 pés, ajuste 1019. Está autorizado o procedimento em linha X-Ray da pista 0, reporte estabilidade. 3662, prossegue via para 2000. 6310, sua identificação dessa via Bombardiano para o nível de voo 050. Podia chegar o 6310 de 150, pode voltar aqui da presença? Autorizado ITAP e inicie redução para 2409. ITAP 140, 6310. Azul 9223, complete o sinal, chame o 1188295. 1185, Azul 9223, boa noite. Só 3662, reduz a velocidade para 1909, você retrata o ECO 1909, grama com grau de 1.60, reduzindo. 3662, 200. Sono 0, 1, 2, 3. Complexo final chame turno 118, decimal 95. 1895. Chalé 6310, desça para 2010, ajuste chalé 019, autorizado sinal de procedimento ILS e reporte estabilizado. 2000 autorizado é Pontarão, da 310. Vou pedir a mais. Afirmo. Chamo o solo 21 decimal 9, solo 43. Não deixa esse. Gente, solo 21 9, boa noite. Na verdade, 3. Então, 3, 6. 662, autorizado com uso pista no 0, Zeto, 160 graus, 079. Vive, pouso, para autorizado a final de estado, da 310. Fechando a 6310, complete final Shantung 118, decimal 95. Flatão, obrigado, tá bom. Boa noite, Xenai, 310, final da 10. Xenai, 310, boa noite, tráfego alistado, autorizado pouso, pista no 0, vento, 160 graus, 089. Viu o pouso na 10, 310, no Fala 53, direita 121, decimal 9. Direito, chamo Fala, obrigado, tá bom, 310.

Bahia. Uma 096, meu tentado na procedimento de Trade System 0, curve à direita, proa 060, permite a localização. Uma 096, falta de avertida para 2000 pés, ajuste no 019, intercepta o LS nessa proa, reporte estabilizado na final. Como 096 para interceptar curva direita para 065. 065. Direita 065 para interceptar o voo no 096. 096, complete a sinal chame para o Salvador 118, do sinal 95. 1-0-9-5-4. Boa noite, traça do avistado, autorizado pouso, pistão 1-0.